Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, I am Flavien Gillier. Here is Santa Teresa, my South American phonographic morning. Santa Teresa for each morning of the world. Recorded in Rio de Janeiro, Brazil. Gracias por escucharnos. mas eu preciso fazer aquele resto completo. Eu tenho muita escada para fazer lá embaixo. Enquanto eu não fizer ela, por completo, eu não posso descer. A porta velha. A porta velha tem mandado tudo embora. Isso é bonito. Isso é porta tudo torta, não vai estar para nada. Cada mañana del mundo, un viaje fonográfico a través de las mañanas del mundo, editado por Stefan Marín. Únete al grupo de Facebook y escucha los episodios y temporadas anteriores en nuestro Bandcamp, en Each Morning of the World. Rendezvous el próximo domingo, aquí.